596, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 108 nós. Salvador, o Golfo 606 está pronto para ataque. 79, Fortaleza 4:40. Alfa Report, quanto espera dar 1-0 pronto? Ajuste agora 1-0, 1-1, 1011, igual no 606. Livre via Índia e Alfa até o quanto espera dar 1-0, reportará pronto, ajuste 1011. Azul 4178 para ingresso. Ingressa Juliette, observa a liberação do Boeing da Gol e prossegue portão 01, azul 4178. Ingressa Juliette, aguardando a liberação do táxi da Gol e segue pro 01, azul 4178. Afirmativo, boa noite. Oi, bom trabalho. Bom descanso. Oito nove meia, decola 59, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. Tá 35, daqui a pouco, obrigado. Tá. Tudo bom dia, 89 meia, decola 59. Bom dia, 89 meia, decola 59. Boa noite, 96, contato radar, se manter nível de voo 370, sai da PUCA. 370, PUCA, 89 meia. Principal, Índia e Alfa, reforço pontos espera da 1-0 pronto, com 1-0, 1-1, 1011 no altímetro, trip 53, 1-7. Gente, vai reportar quando pronto, ponto espera da 1-0, trip 53, 1-7. Salvador, o Gol no 606, ponto espera da 1-0. 606, ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, Gol no 606. Zero meio, vento 120 graus com 08 nós, tem livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem no zero, voo 606. Pronto. Todo ponto de espera dando zero, trip 5317, tá pronto. 53, 17, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém 10, 53, 17. Nove chame Recife, frequência 1285, VN 13365, ou 994. 2685, 3365, bom dia. Bom dia. Du, na 10, 353, 17. Te aguarde um minuto para a decolagem, 353, 17. Na sua escuta, 5317. 896, chame Recife, frequência 2085, Altene 13365, bom dia. 2085, 3365, bom dia, 896. Controle Salvador, boa noite, gol 1606. Gol 1606, boa noite, contato radar, subi manter o nível 390, saída pouca. Subida 390 pouca, gol 1606. 120 graus com 08 nós. Decolagem autorizada, 5317 trip. Cruz 02 milhas para externo, complete LS, chame a torre, 1862. Os dois também, obrigado, bom dia. Bom dia. 3170, reduza para aproximação, está autorizado LS, reporte localizador. É, já para dar autorizador 3170. Volta 3170, 3520, transferiu suas coisas. O 317, decola 05, controle 3935, bom voo, bom dia. 3520, bom dia. Ajuste 1011, abaixado travado. Abaixado travado. 3520, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 08 nós. É, livre pouso, o TM 3520. Tá bom, mano. 317. Reduza para 2.000 pés e reduza para aproximação. Tá 3520 estabilizado. Controle 35217. Prossiga. Quantidade voar direto, trova? Aguarde. Tá 3520 estabilizado no localizador. Você tá chamando TAN 3170, senhor? Que o 3520 já foi transferido. O 3170 já é estabilizado? Afirmativo, estabilizado. Chama a torre, 1862. 1862. Tan 3170, boa noite. 3170, ajuste 1-0, 1-1, 1011, número 2 na aproximação, aguarde pista livre. Valeu. O 317 está autorizado prova, porém sobe restrito ao nível 340. Positivo, prova 340. Uno 606, chama centro Recife, frequência 1265 e alterne 13365. 2683365, obrigado, bom dia. No 606. Bom dia. Mais 170, vento 120 graus com 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Repouso, 370. Chame Recife, frequência 12.085, alterne 13365. 12.685, poderia confirmar a secundária? 13.365, bom dia. 13.365, bom dia. Pode repetir, seu presidente, aliás. Alfa, Juliette. Remota 1-4, Alfa Juliette, remota 1-4, pátio principal na minha escuta, Santo 3170. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 18, 16, passa o 200 para 190. Boa noite, nomeação e identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Identificou a chegada Mari, 050, boa noite, nomeação. Bom, 896, 12.000 pés, 1.011 no ajuste, Sarive LF, reporta estabilizado. Tá, Libra LF, 2.000 pés, 1.896.